entre o salvo e o perdido, há uma separação. Um vai para a vida eterna, outro vai para a perdição. Mas ainda rejeitam a Cristo e vivem na ilusão, mas quando estão em perigos, procuram, porém, em vão. Mas de Jesus não se zomba. Aceitar a Jesus.